hoje eu agradeço ao Senhor Jesus por ter me tirado lá da escravidão. Minha alma era triste e chorava, mas Cristo de mim teve compaixão. Hoje sou livre e vivo cantando pra Cristo, e desse caminho não desisto, pois Ele me deu salvação. Hoje sou livre e posso dizer com certeza, Jesus manda embora a tristeza e vai me levar pra Sião. A minha vida era uma escravidão, eu não tinha alegria no meu coração, vivia sempre errado nesta ilusão, mas Cristo me estendeu a sua mão. Hoje sou livre e vivo cantando pra Cristo, e desse caminho não desisto, pois Ele me deu salvação. Hoje sou livre e posso dizer com certeza, Jesus manda embora a tristeza e vai me levar pra Sião. Hoje sou livre e vivo cantando pra Cristo, e desse caminho não desisto, pois Ele me deu salvação. Hoje sou livre e posso dizer com certeza, Jesus manda embora a tristeza e vai me levar pra Sião.